Ouvi você falando em desistir, que não tem forças para prosseguir, que a jornada é difícil demais e que não é capaz de conseguir. Mas saiba, filho, que eu sou o seu dono. Te escolhi, te capacitei. A tua oração subiu ao trono e pra agir eu já me levantei. A tua aprovação pra mim é nada. Nesse deserto tenho provisão. Estou entrando agora no processo. Então acalme o teu coração. Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti. Confia e descansa que eu vou agir. Na ansiedade, filho meu, não há fé. Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero. Apenas me adore que o resto eu faço. Faça a minha obra que eu desfaço o laço. Estou no controle da situação. Acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa. Te acalma e descansa. Estou no controle da situação. Te acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa. Te acalma e descansa. Pra esse deserto tenho a provisão. Te acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa. A tua aprovação pra mim é nada. Nesse deserto tenho provisão. Estou entrando agora no processo. Então acalme o teu coração. Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti. Confia e descansa que eu vou agir. Na ansiedade, filho meu, não há fé. Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero. Apenas me adoro que o resto eu faço. Faça a minha obra que eu desfaço o laço. Estou no controle da situação. Acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa. Te acalma e descansa. Estou no controle da situação. Te acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa. Te acalma e descansa. Pra esse deserto tenho a provisão. Te acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa.